Deixando bem claro que o nego preto velho Benedito está falando para os filhos chato estudar. O filho chato por quê? Eu precisaria da sua ajuda. Muito obrigado. E o velho vai recorrer aos universitários, minha filha. O velho tá brincando. Então voltamos à Os seriedade da universitários coisa. são os pretos velhos que estão São aí os com o senhor. amigos aqui que estão me ajudando. Estão cheirando a minha cabeça. Vai estar brincando com todos os filhos que escutam, porque fica gostoso assim, é Sim, uma fica. conversa de amigos. Eu não sou Isso. professor de ninguém, Nem eu. tem amigos. Então, meu filho, por que que é difícil? Porque ninguém, aí eu posso falar, consegue ascensionar sozinho. Aí que entra aquilo que o velho diz, que o velho é mexer com conceito, deixando bem claro que o nego preto velho Benedito está falando para os filhos se autoestudar. Vai dar um exemplo agora, um terceiro que já fala dos dois. E já responde o filho. Você pega um grande empresário, grande, cheio do tutu, da bofanfa, né, meu filho? Assim você sai? É bufunfa isso. Pô, mas o nego sabe, vocês são modernos, o nego tem que falar que é euros, dólar. Olha. O nego de vez em quando viaja por aí, né, filho? Nossa. Tá brincando, mas é sério. O que que acontece? Se esse nego, com ele, não precisa nem ser espírita, mas ele tem muito afeto consigo mesmo, porque quem tem afeto consigo mesmo dificilmente entra em depressão. Mesmo que seja pressionado com a vida. Ele busca neste afeto, admirar-se a si mesmo e contemplar a vida externamente, todos os mecanismos que formatam a coragem na sua atitude de ser quem ele é, digno, alegre e feliz por si mesmo, amando-se incondicionalmente, dependente das situações e das propostas que a vida expõe, e assim, dos atos que ele impõe para resolver-se perante isso tudo. E ele anda no seu carrão, nada nas suas piscinas, nas suas piscinas e nos seus carros, nos seus apartamentos, mas ele se distingue, Senhor divino de tudo isso, ao ponto de saber que nada é dele. É só uma passagem. E o que é dele, ele vai levar brilhante para algum lugar que o espera, mesmo que não seja espírita. E este lugar vai ser o quê? Paz de espírito, porque o preço da gasolina do carro, caríssimo, não me incomoda. O preço, os ladrões da rua, por mais que seja perigoso, eu fico preocupado em si, mas não atinge o meu coração ao ponto de eu perder noite de sono. Tá entendendo, meu filho? Passa. Isso independente de ser espírita, porque é um conceito de essência que envolve o ser humano. Deixando bem claro que o nego preto velho Benedito está falando para os filhos se autoestudar. Olha, meu tão benedito babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Olha, meu tão benedito babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Aí o que é que acontece? Olha como funciona. Vamos falar só dos médicos que incorpora hoje, tá? Eu vou falar dos médicos intuitivos, telepáticos, de psicometria, de tamentação, médicos de radiação intuitiva, de inspiração e tudo mais. Deixa, por enquanto não. Porque seria interessante só falar de mediunidade. É, vamos um dia. Até digo que o Jorge ele sabe mais do que eu sobre isso. Quem é seu? Então, meu, o que é que acontece? Este feio simplesmente quer incorporar. Mas tem certos conceitos na vida deste filho que não envolve, repito, QI, não envolve intelectualidade. Não é isso. Envolve ele com ele mesmo. Ele perante a realidade que vive, repito de novo, para ficar bem gravadinho. E a sua realização como ser vivente, em senso, e no consenso comum em realizar na vida do outro. Se você tem um pouquinho de noção, você, eu digo todos os médios, do bem e do mal, da moral e da ética, tem gente que eu já disse, fala de moral e ética, já fico bravo com o Benedito. É como se isso fosse algo proibido. Então, nego pede perdão. Mas eu vou repetir de novo, dentro da moral e da ética, pelo menos consigo, porque quem tem consigo tem com o outro, no sentido puro e essência da palavra, o que vai acontecer? Ele não vai inibir tanto assim os mesmos princípios de afeto e de caridade baseada no afeto, independente da entidade e da linha que possa ele incorporar. Por quê? Porque ele, mesmo não sabendo ler direito, mesmo não sabendo escrever direito, ou sabendo, ele vai pelo menos ter uma lei de sintonia um pouco maior para realizar um trabalho em conjunto com este mesmo amor em afeto com este mentor. Não um amor em afeição com o mentor que ama em afeto. Então, o que, vai acontecer? Eu estou falando bem didático. Puxa e pensa. O índio que cura, se você está aberto, ele já vai vir como ele já é. Ele já vai vibrar, você vai ficar talvez inconsciente ou semi-consciente 10, 15 minutos, por respeito, ele poderia até ficar mais. Mas ele fica pouquinho até mesmo para você ter cognitivamente uma ideia de... É como uma roupa que ambos vestem. Você veste a energia do caboclo e o caboclo veste a sua energia. Não como uma camisa de força, mas como uma bata para trabalhar em prol da caridade. Não como uma camisa de força que obriga as pessoas a viver na egóica verdade. De dois, no caso, mentor e médio. Está entendendo, meu filho? Nossa, vem de lá para cá também. Ele, é como se ele incorporasse a gente. Sim, meu filho. Tá, mas calma, é lógico, meu filho. Sim. Então, a incorporação é uma lógica. Você não fala de casamento freudico? É. Chico Xavier deu um trabalho para André Luiz. Agora, André Luiz deu muito mais trabalho para Chico Xavier. É só você estudar isso. Nossa. Então, o que, acontece, meu filho? Isso também quando já não vem de várias vidas, tendo esse ensaio para trabalhar. Mas isso é outra conversa. Então o médico começa a incorporar, numa sessão 10 minutos, na outra meia hora, na outra fica já duas, três, aí é uma coisa muito relativa, cada mentor e cada médio por si mesmo, entendeu, meu filho? Tá. E assim o médio incorpora, vai trabalhando, e o caboclo, ou o mentor, vai assumir as características daquela corrente dentro dos arquétipos e dentro das fragmentações conscienciais do arquétipo que as pessoas alimentam. Porque tem correntes luminosíssimas que se o caboclo pedir um cristal, ele não pode trabalhar. O caboclo só trabalha com mato. Ai. É a realidade. E também tem, repito, correntes luminosíssimas. Entende, meu filho? É uma questão de quê? De afeição. Porque as pessoas se afeiçoam com o caboclo que trabalha só com erva. Deus o livre se o caboclo chegar e dizer, eu sou índio, mata virgem, compra um bisturi sem fio, eu vou fazer a operação para o espaço. Já deixa de ser caboclo, o médio é fingido e o caboclo é obsessor. Você está entendendo, meu filho? É profundo. Mas é verdade, é a realidade. Então, prendem as entidades no arquétipo, mesmo que por caridade, com afeto, ela vem assim com amor. O amor é livre. O amor é liberdade por si mesmo. Então, Preto Velho, você está dizendo que não existe arquétipo? Existe. Escuta bem o que o nego está falando. Tem esse ato de caridade para esse ignorante que vos fala. Isto, meu filho, causa o quê? Bagunça na cabeça dos filhos. Então, o velho deu um exemplo muito superficial para o filho pensar. Eu não estou aqui para ensinar. Agora o velho vai dar outro. É um filho todo agarrado nos arquétipos, seja qual for. Mas é grudado. Colado. Só que dentro do arquétipo do filho, agora o velho vai dar um exemplo de peto velho. Seja os filhos, isso serve para todas as linhas. Os filhos têm peto velho, como falar que nem velho. agir que nem velho. Até aí tudo bem, porque nós respeitamos, tanto é que eu tô falando assim. Se eu quiser, eu falo diferente também. É, não, mas tá bonito, fica assim. Entende, meu filho? Olha só, tá bonito, fica assim. Olha isso. Então, o que que acontece? Afeição. É, olha. Então, o que que acontece? Não, repito, enquanto for só falar e agir, tudo bem. Mas suponhamos, ou supomos, tem que falar mais bonitinho ainda, né? Ixi. Que venha Pai Chico de Minas. Isto é um simbolismo, mas é uma entidade que existe de muita luz e muito amor. Ele vem numa corrente luminosíssima. E o velho fala luminosíssima com coração na Umbanda. E a Umbanda no coração do velho. Uhum. E o velho ama a Umbanda. Deixa isso bem claro. Por amar, eu falo assim. Supomos que esse preto velho vá no terreiro e vê o médio. E um médio de verdade, que incorpora de verdade. Só que ainda ele não incorporou. E vai ser a primeira vez. O velho vibra no corpo do petérico deste médio e já lê todos os cacuetes, todas as manias do espeto velho. Até aí tudo bem. Só que ele também vê que fora os cacuetes e a mania, tem os conceitos solidificados, posturais, intelectuais e, por que não dizer, até morais, de como o filho crê que aquele preto velho é. Aí vem crê com posse. Nossa. Crê com possessão. Não é fé com liberdade. Olha a diferença, meu filho. Nossa. Então os filhos não falam. Eles falam assim, não, quero incorporar, quero fazer a caridade. Sim. Mas no íntimo, no âmago, eles querem obrigar a sua entidade a ser como eles acreditam, e não é. Não é. Então, o que que esse preto velho vai fazer? Com muito amor e muita paciência e amar com afeto. Ele vai, sem agredir o filho, os conceitos íntimos do filho e da egrégora, da corrente de Umbanda que ele trabalha, ele vai fazer o possível para dar para eles o que eles querem, sem perder sua autenticidade. Aí vem aquela verdade que não quer escalar. Isso ajuda o preto velho? Não. Mas favorece o médio a dar tempo a ele, pela essa amorosidade afetuosa, com afeto desse espírito, ele ter, no mínimo, momentos de entender que as afeições dele atrapalham. Que as afeições dele, neste conceito, abre aspas e fecha aspas, dentro deste conceito, prejudica não a incorporação em si, mas a incorporalidade e a verdade do manifesto do divino, em total essência. Prejudica sim, é verdade. Então, o preto velho pode ir muito mais além, não só para ajudar as pessoas, mas também para instigar neste médio algumas inteligências que ele nem se percebe, mas estão latentes. Inteligências além do raciocínio. Mas os médios não querem se perceber, então fica difícil. Nós não somos obrigados a estar obrigando vocês ao que vocês não querem ser por egoísmo. Não é um desabafo, não, é a verdade. O filho perguntou, Negoresco. Eu sou falador médio. Eu acredito que as pessoas que escutam isso querem estudar, então o nego está tentando Sim. dar o que elas querem. De uma forma sem apego. Eu só estou falhando. Claro. E o que eu estou falando não é nada de novo. Claro. Então, preto velho, quer dizer que um dia os preto velhos já não vão chegar mais como preto velho? Sim. Claro. Preto velho, quer dizer que um dia os caboclos não vão chegar mais como caboclo? Sim. Mas como assim, preto velho? Vai terminar a Umbanda? Não. Eles só não vão se transparecer como vocês querem. E vão continuar tendo a imagem de um índio. Mas um índio em total pureza. Porque você também se faz puro para isto ocorrer. Também vão chegar como um preto velho, arcadinho, fumando charuto, mas com total pureza. Porque vocês vão se fazer puros também. Puros para si mesmo, porque não adianta se purificar para a espiritualidade se vocês não se purificam para vocês mesmos. Não adianta, os médios não entendem isso. Até vou pedir para a Fia botar um pouquinho de mel nesse café para me acalmar. Estou brincando, meu filho, porque para não ficar assim, parecer que o nego sabe tudo, é para o nego chorar, porque o nego não está aqui para ofender ninguém. Não, o nego fez uma brincadeira, viu? É. Perdão pela brincadeira, porque o assunto Sim. é muito sério. Isso é mesmo. Véi, não tá aqui puxando a orelha de ninguém. Quem sou eu pra puxar a orelha? Vocês têm os guias de vocês pra isso. A outra coisa, quando eu digo guia de vocês, não é aquele monte de guia no pescoço. Nossa. Não, porque mentor nenhum é de vocês. Eu não vejo mentor no bolso do Chauete. Eu não vejo mentor colado nele. As pessoas têm também um imaginário complicado, viu, meu filho? Complicado. Essa coisa que é meu mentor. Enquanto fala é uma coisa. Quando a pessoa realmente fala e sente isso, é sinal que ela nem se tem. Se ela não se tem, ela vai ter o quê? Não quer dizer que ela não tenha mentor de luz. Entende? Sim. Mas é muito complicado. Eu não fico colado nesse médio. E digo, nem o gesto fico. Eu não fico colado de ninguém. Tem que fazer por se auto-merecer para merecer algo semelhante a você no externo. Porque se você não fizer por se auto-merecer de si mesmo, tudo que vem a você é jogado, não é dado. Nossa. Pensem nisso. E se joga, machuca. Dá não. Dá é porque você sabe manejar. Com que você já tem, existe semelhança, sintonia. Vontade, meu filho. Eu gosto que você fala, nossa. Entendi muito, mas é interessante. Não, uma outra hora eu explico mais assim, com detalhe. Não precisa, meu filho. Eu consigo olhar a sua energia pela psicometria do médium. Você fala demais pela energia. Todo mundo fala. Não. Vontade, meu filho. É verdade, né? A gente conta tudo, né? Olha. Aí você imagina. Tô te deixando de engenho, né, filho? Não, porque eu não. O senhor pode. Isso. Pode ler tudo aí, não ligo não. Olha. Quem disse que eu sei ler, poxa, analfabeto? Continua, meu filho, eu tô brincando. Olha. Eu amo a todos vocês. Vamos perguntar, a vovó Maria Conga ainda tá por aí? Olha, meu filho, nós temos um trabalho específico, esse cabeçudo. Nós que não estamos aqui, nós estamos em T4 hoje, tu cabeçudo. É. Nós estávamos escrevendo com ele umas batatinhas como nasce. Então ela ainda está, né, meu? Pergunta a ela, se possível, se ela já passou por uma situação dessa, o vozinho, de às vezes chegar no médium para incorporar e encontrar todos os arquétipos que o médium quer que ela represente e como é que ela trabalhou isso? Unanimemente a maioria. Nossa! Como também Benedito diz, a maioria. A maioria. Então, repete a sua pergunta, então, só um pedacinho do começo. Como os médios realmente querem? Repito. Meu filho, se eu venho num médio, se ela vem numa médio como uma preta véia, ela vai agir como? Ué, como uma preta véia, né? Vai... Agora, todos os véios encarnados de vocês são igual? Não. Vamos falar da terceira dimensão? Vamos. Tem veinho que trabalha de um jeito. É. Tem outro que trabalha de outro jeito. Sim. Se eu me manifestar num outro médium, pode ser até o mesmo Benedito, como pode ser também a mesma vovó Maria Conga, vai ser de outro jeito. Mas vai ser a mesma coisa ao mesmo tempo. É isso que os filhos não entendem. Então, falar bonito, eu venho neste médium dessa forma, porque a proposta que eu tenho com esse é essa. Isto não ilumina ele nada e não me engrandifica em nada. Tem muita entidade dentro de alguns arquétipos já impostos pelos médios que tem muito mais luz do que eu. Agora, respondendo aquela pergunta anterior de novo, isto é bom, Benedito? Pro coletivo é. Agora, pro médio, tá atrapalhando ele mesmo. Preto velho não tá deixando de dar mensagem? De trazer a essência? De trazer a substância, agora fazer o quê? De vez em quando, a substância está dentro de um latão, está dentro de um cristal, está dentro de um copo de plástico. Está entendendo, meu filho? Estou entendendo. É como vocês querem, tem essa, é como vocês querem. Então, a resposta da vovó não foi totalmente essa, a única que ela deu foi isso, quase todo mundo. Isso, e como que o pior, pior não, o mais difícil para reverter esse quadro, como é que ela fez? Eu vou dar um exemplo. Ah. O velho não vai dar os estados dentro do Brasil, mas o velho vai falar, não em nome da vovó, mas em nome dos preto velho de Umbanda. Vamos ver. Ainda se conserva alguns aspectos aí que preto velho é ignorante. Tem situações que, se um preto velho fala sobre física quântica, já é um médium se fingindo para alguns cabés. Entendi. Tem algumas situações que as pessoas têm aquele preto velho, aquela nega velha, contadora de história, falando manchinha, como Benedito, falando bonitinho sobre física quântica. É. E tem que ser assim. Ou se não, vamos inverter. O velho quer deixar bem claro que a nego está falhando. Bem claro para quem está escutando isso. A maioria dos preto velho conta história e é lindo. Nossa. Porque o que eu estou falando para vocês é minha história. Acreditem ou não. Então não é botar defeito em como os outros preto velhos se expressam. O velho não está aqui botando defeito. O velho só está falhando, meus netos. É o efeito que isto causa em vocês. E como vocês se viciam em certos arquétipos que paralisam vocês. A nós não tem problema nenhum. Se falar bem claramente, não tem problema nenhum. Se tiver que vir neste médio falando muito errado, bem errado, eu venho, eu vou continuar sendo eu. Agora, se isso vai fazer bem ele com ele mesmo, com todo respeito a todos que ouvem, aí já é problema dele. É, pela insistência, né? Pela insistência. Então, o que é que acontece? Ainda tem lugares, meu filho, que muitas vezes, olha o trabalho que dá, pode haver uma cura. O velho não vai entrar nos trâmites por menor, mas quase que instantânea, não só física, mas psíquica e energética em certas pessoas, e o velho tem que pegar um batalhão de erva, um batalhão de coisa, porque é assim que os filhos acreditam. Tem que botar 300 contas no pescoço do preto velho, porque quanto mais velho, mais conta tem que ter. Ai. Tem que pegar um monte de erva das 7 linhas da Umbanda, porque uma só não dá, porque o velho é poderoso. Eita. E não, muitas vezes até esfregando uma mão da outra, sendo o grau consciencial da entidade do médium, pode curar as pessoas, que tudo envolve o magnetismo e a intenção. Repito, o velho não está contrariando erva, contas, corrente em volta do pescoço. Agora, os desmandos é demais, isso atrapalha muito. Por quê, meu filho? E quem diz que todo dia... numa sessão, suponhamos que um dia chega um dia alguém bater na sua porta e grita, pelo amor de Deus, eu preciso de um passe. Meu filho está morrendo. Meu filho está drogado, tendo convulsão. Eu tive aqui falando com o preto velho, com o teu caboclo, ele deu um passe e resolveu na hora. Pelo amor de Deus, em nome de Cristo, de Nossa Senhora, do teus mentor. Só que aquele dia o filho talvez tomou uma cerveja, tem muito amor à Umbanda, não quer trabalhar porque bebeu um pouco. Não quer dizer que esteja bêbado. Ou pelas circunstâncias do dia a dia, o filho não esteja bem. Ou por outras circunstâncias, ele não está sentindo a presença do preto velho. Ou por outras circunstâncias, ele está no meio da capital de uma cidade que não tem aonde ele conseguir uma erva. Será que ele vai mandar aquela mãe sofrida embora? Ou será que ele vai ser a representação do divino dentro do seu coração, cheio de cristais, cheio de ervas, com o preto velho, o caboclo que ele tem, através da sua energia, que é puro amor e amantação. E vai lá e beija aquele filho. E olha pensando. A diferença da fé. Isso é fé. Uhum. Aí já não é mais crença. É. Porque quem só tem crença vai dizer, olha, hoje eu não posso. Porque o preto velho não vem domingo porque é dia de Oxaiá. Hoje eu não posso porque há pouco tempo eu comi carne e ele não baixa quando eu como carne. Olha só, ele não baixa quando eu como carne. Mas olha a situação que o velho deu. Claro. Cada caso é caso. Uhum. E digo, meu filho, já teve situações de um filho de Umbanda enfermo no hospital. Todo mundo rezando em volta. O corpo semi-podre. E ele estava emanando um passe naqueles que estavam rezando por ele. Porque em volta dele estava uma corrente linda dos preto velho. Esperando Nossa. Ele. Nossa. Então a dor era física. O sofrimento era físico. Mas a declaração, o chequinho, o cartão e a identidade dele era uma alma luminosa. Era um espírito chão. Você está entendendo onde eu quero chegar, meu filho? Estou entendendo. Então, se você não está, os filhos que não estão, peço perdão, que a ignorância é minha. Mas está mais do que na hora de rever alguns conceitos para ontem. E deixa os preto velho perguntar, meu paizinho, eu acho interessante, vocês gostam tanto de consulta, né? É, ué. Chega lá, meu paizinho, faz um dia uma sessão, velho, não está se metendo na vida de ninguém. Vocês não tem sessão doutrinária dentro da Umbanda? Ou isso é proibido? Tem. Chegar e convidar o mentor da casa, dar este voto de confiança ao seu mentor, faz uma oração na frente do Congá, faz uma reza e conversa com ele antes de incorporar e pede, por favor, tem alguma forma de eu melhorar o meu trabalho? Por favor, tem alguma forma de eu me fazer mais justo, porque talvez caboclo fulano, preto velho chicrano, Exu Beltrano, ou entidade, seja lá qual for, eu não estou percebendo algo. Por caridade, o senhor tem como vir tal dia, marcar a soca corrente e talvez trazer um algo a mais, ou talvez tirar um algo que está se fazendo de menos, ou colocar? Isto se chama fé, amor, amizade, confiança, disciplina, caridade. Isso se faz, meu filho? Não, é muito pouco, se alguém fizer, é pessoal. Faz, eu sei que se faz, mas é muito pouco. Muito pouco. É mais bonito botar roupa colorida e sair girando por aí. E o velho não tem preconceito com isso. O velho pede caridade para os filhos escutar tudo que o Diego está falando e pensar. Porque se os filhos se sentirem doídos, não é pelas minhas palavras. Porque ninguém te ofende se você já se sente oprimido. Ninguém te machuca se você já é por si mesmo ferido. Agora, se você é ferido, qualquer coisa é dodói na certa. Está entendendo, meu filho? Não, claro, claro. Tá entendendo? Quando você tá entendendo, é para todos os filhos. Isso, isso. É que nem aquele ditado da humildade. Ninguém machuca, ninguém pija, ninguém maltrata o humilde. Uhum. E humilde se tem. O verdadeiro humilde, ele tem tudo, porque ele se tem. Então, se ele se tem, o que que falta a ele? O resto são tudo consequências dele, por ele viver o que ele é. Olha a diferença. Mas os filhos não querem pensar nisso, veio não veio aqui mudar o pensamento de ninguém. Não é, meu filho? É. A intenção do velho não é esta. A intenção do velho é fazer os filhos pensar por eles mesmos. Tem até um verbo que fala assim, se ofender. Eu me ofendi, então já diz o verbo, eu que fiz o negócio acontecer. Não foi você que me ofendeu. Mas já é verdade. Entende, meu filho? Isso, isso. Tem muito já é, eu acho formódio feio, pega, chau, já, farchão. Digeres, de Manuel, Joana de Ângeles, isso. Que entram muito bem nisso que o velho foi falando hoje. Uhum. É mesmo. Entende, meu filho? Não para provar que o nego velho é verdadeiro, mas é só para mostrar que o nego velho tem pelo menos amor próprio. Ao ponto de dizer a verdade não é minha, é nossa. A verdade é nossa. Só que cada um gradua essa verdade perante o seu senso de realidade e de autorrealização perante a vida, ou no consenso de realizar na vida dos outros como quer. Então quem sou eu para vir dizer, olha, está errado? Quem sou eu para dizer vocês estão totalmente errados? Porque no momento que eu falar isso, o maior errado sou eu. Eu só estou falando. Eu só estou falando. Não é, meu feio? É. Saravá Umbanda. Salve o povo da Umbanda. É, salve. À vontade, meu feio. Naquele livro que o senhor indicou no Mundo Maior, o Emmanuel, no prefácio dele, ele fala um pouco disso, o prefácio chama Na Jornada Evolutiva, e ele diz sobre a humanidade, assim, ó, muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Sim, meu filho. Tá. Ele simplesmente falou tudo em poucas palavras. Toda a nossa conversa, hoje até então, foi baseada nisso. É. Sem chatez consigo mesmo. Ai, mas eu, olha só como é que funciona. Eu tenho que amar o outro, eu tenho que ser sensato com o outro, eu tenho que ser bom com... Parem com isso. Você tem que ser se existe o tem que é algo imposto um para o outro, se existe, assim como vocês falam, tem que ser para você mesmo. Porque se você é, você já transparece pela realidade que você vive como você está, de uma forma pura. Agora, se você não é, é conveniência. É fingimento. Aí você vai ficar neste conceito do raciocínio do nego velho, dentro deste parâmetro que nós estamos levando. Quero deixar isso bem claro. Porque tem alguns filmes metidinhos estudados aí que gostam de torcer as coisas. Torcer. Sabe como é que é, né, filho? Eu sei como é que é. Aí fico assim. Ah, o peito velho tá falando que ter afeição é ruim. É. Não. Que isso? Dentro do contexto que o nego está falhando. E até digo mais, leiam lá no Aurélio o que, que é afeição e afeto. Nossa. Olha a diferença de essência das palavras. Nossa. Antes de julgar esse preto velho. O nego velho não está se defendendo. Não. Mas como o nego está falando por pretos velhos e por amor à Umbanda, amor à Umbanda, e ter a Umbanda no meu coração, o nego fala desse jeito. Porque a Umbanda não é minha, meu filho. A Umbanda é de todos nós. Graças e quem diz, eu, para que diz na terra, falo mal da minha Umbanda, já tem que começar a revisar os seus conceitos. A Umbanda é de todos nós. Todos nós. A palavra tem muito poder e aquele que fala muito é sinal que nutre a si mesmo muito pouco. Nossa. Dentro deste conceito. Agora, se se ofender, fazer o quê, né, meu filho? Vem não tá jogando letra pra ninguém, não. É o modo bem claro que vocês entendem. Pode Vai falar. Simplesmente tá respeitando vocês e falando do jeito que vocês entendem. Tô falando que vocês têm que compreender, nem muito menos que têm que entender. Só tô falando que vocês entendem assim. Oio então, no oio, né? Então explica aí o que Jesus falou em Mateus 18. Quando ele disse assim, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, o mestre Jesus falou em parábola a mesma coisa que o nego fala hoje. Entende, meu filho? O que é o escândalo dentro do olhar deste diminuto preto velho Benedito de Aruanda? O que é o escândalo a não ser não original? A falta de originalidade é o escândalo. Meu filho, Jesus Cristo, ou Cristo, como alguns chamam, ele sim usou a sabiência, falava em parábolas, sem a pretensão de ser o professor, nossa, mas, ao mesmo tempo, não deixando de ser a profecia. Sendo, e não, perdão, não tendo a pretensão de fazer as pessoas orar, mas sem fazer força, ele por si já é a oração. Olha a diferença da sapiência do Cristo. Estão entendendo, meus filhos que me escutam? Porque isso até hoje, depois de 2000 anos, incomoda o homem. Tem gente que perde o sono estudando e vasculhando a palavra deste grande sabiente avatar cósmico. Está entendendo, meu filho? Que se expressou opacamente como um humano Cristo. E quando eu digo humano, velho, não está desfazendo. Porque ele mesmo diz, vós todos são deuses. Então, um Deus, quando Jesus diz isso, faria um escândalo para si mesmo? Viveria um escândalo? Só vai viver um escândalo quando o mesmo Deus não se percebe como ele é. Está entendendo, meu nheco? Nossa. Então, resumidamente é isso. Eu poderia falar bonitinho, alongar, mas o tempo do filho é pouco e o conhecimento dos deuses em centelha do coração de cada um é eterno. É infinito. E o nego é muito pequeno para alcançar tudo isso. A vontade é, meu filho. O velho não está sendo humilde, não. O velho está sendo sincero. Não estou aqui para fazer firula para ninguém. Nossa. Agora, o senhor até falou para olhar no Evangelho segundo o Espiritismo a frase que o senhor até chamou um pouco antes e eu fui olhar mesmo. Muito obrigado, meu filho. Tem alguma coisa no capítulo 8, no item 12, Se o senhor me der a caridade do tempo de ler, gostaria de ler isso. Eu quero aprender, vai aí. Ele diz assim, olha, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Mas, filho, eu não preciso nem falhar, né, filho? Não precisa nem falhar, porque se eu falar, eu estrago, né? Como eu sou enguinho, eu vou ficar quietinho. Porque daí, sim, se eu falar, vai causar escândalo. Entende, meu filho? Então, quando o nego velho fala desse jeito, demais, é porque o nego está readaptando, readaptando e readaptando de uma forma que instigue o Deus com total sabiência que todos vocês são. Bem, não está falhando nada de novo, como outros mentores que já falaram através deste meio, os filhos, mentores não deste médio, porque também eu não sou dele, não sou grudado, mas mentores, como os filhos diz, guia, amorosos, vários Exus, alguns caboclos, alguns peto velho e outros, que coisa mais ainda. Cada um, filho, se adaptando, se esforçando, se espremendo. O velho está falando isso não com pena, mas é verdade. É verdade mesmo, é com cumplicidade que o velho fala, não é com pena. Ao ponto de ajudar os feios. Não é feio? Nossa. Então, o que que acontece? Eles vieram, falaram, conversaram, davam gagaiada, davam suas baforadas, suas irijadinhas, que coisa linda, isso é lindo, isto é cumplicidade e compaixão, isto é ternura, isto é afeto na mais pura expressão que o ser humano pode, na terceira e quarta dimensão, ser e emanar, chamado amor, através da caridade, que é isto que as essa leitura acabou de dizer numa outra forma, sem tocar em caridade e em amor. Porque ela só foi para um outro ângulo, o inverso. Né, filho? Nossa. Pensa nisso. É que o velho já falhou uma vez, isto não prova que eu seja o bambambá. O trabalho que eu faço no plano espiritual há séculos é trabalhar com vários livros de literatura global. Viu, Melfi? Quando fala global, não sei em tudo, não. Eu não sei nem direito. Nem falar direito, eu sou só um peto vai banadetaro anda. Né, meu filho? Sim, então vem uma hora escrever um livro com a gente. Meu filho, olha, cada um tem o melhor livro para ler, si próprio. Um dia, quem sabe, tá muito cedo ainda, tem que, no caso deste médio, ele tem que ainda se auto-melhorar em muita coisa dentro do tempo dele, como eu também tenho que me melhorar muita coisa dentro do meu tempo. Entende, meu filho? Mas o velho convida a todos que me escutam que perante a grafia divina, o amor, possam os filhos, através da caligrafia, no caderninho de caligrafia que corrige, escreveu o ágil, o Jorge redondinho, bem bonitinho, como uma bolinha circular, entendendo que tudo que se faz vai e volta. Que os filhos podem fazer um L bonitinho, um F, possam escrever bonito para si mesmo as suas próprias vidas. Para quando eles, mesmo no físico não perceber muito, quando eles no outro lado, na quarta dimensão, ver o que fizeram, não só pelo sentido do raciocínio, mas pelos outros sentidos, inteligências dos sentimentos e das emoções, que ficam declarados para si mesmos e para o todo, de uma forma contínua e permanente, no plano astral, eles não se assustem dos rabiscos que fizeram até então. Está entendendo, meu filho? Porque não existe justiça divina. Não existe injustiça divina. Porque senão não seria divina. E vocês são deuses. Né, filho? Nossa. E o problema, às vezes, de escrever um livro é que ele para no tempo, né? Meu filho, o fio vai dar quantos minutos pro véio explicar isso? Porque o velho pode explicar o que que é canalizar um livro e o que que é um livro mediunizado, se o fio quiser. Nada. Um livro canalizado é imortal. Um livro mediunizado é temporal. Quando um escritor é canalizado, repito, não precisa ter cultura. Lembram do que o nego falou da mediunidade? Quando o nego diz não precisa ter cultura, o nego não está dizendo agora que os filhos não vão estudar. Estude! É as leis da terceira dimensão, não é, meu filho? É, sim, senhor. Até mesmo da quarta dimensão também. Eita. Então, o que é que acontece? Estude, se quiser. O que os filhos assim bem querem. Então, meu filho, o que que ocorre? Quando o filho é mediunizado, o espírito pode ser o espírito de Sócrates, Platão, Pitágoras. Pode ser até esse aí que eu conheço, aí, o tal de Ramatiz. Tá ouvindo, meu filho? Tô ouvindo. Como outros aí. Como Hilarion, como uma vovó Maria Conga, uma Joana de Anjos, um doutor Bejeira, um preto velho, um caboclo, conheço. Seja quem for. Mas de muita luz de conhecimento. E ele vai vibrar no médium para psicografar. Chico Xavier, alguns podem dizer que ele teve humildade em dizer, e isto não tira o mérito dele, está bem claro, meu filho? Tá bem claro. Que tudo que ele escreveu não é dele. É verdade, não é dele mesmo, porque ele foi mais mediunizado do que canalizado. Ele falou. Por ele ter sido mediunizado, ele escreveu para um tempo, dentro de uma egrégora, dentro de uma consciência coletiva e dentro de uma filosofia filorreligiosa, consensual. Tá entendendo, meu filho? Então, você está dizendo que os princípios morais da espiritualidade dos livros de Chico são atemporais. Então é canalização. Mas os princípios e a base que envolve o relacionamento com o inanimado, tanto no plano espiritual, com Orobos, com objetos e pessoas desfrutando dessas coisas, isto é atemporal, porque tudo evolui. E da mesma forma que tudo evolui, cognitivamente a moral e a ética se refina e se transparece cada vez mais, urgida, ungida coletivamente num só senso de ética, num só senso de moral e num senso comum para todos. Tá entendendo, meu filho? Sim. Então, Chico Xavier no Brasil foi um dos únicos médios até então que foram mediunizado e canalizado. Mas o velho não esqueceu o que o nego diz, que a maioria dos livros dele foi mediunizado. Então veio mais de lá para cá, como vocês falam. Isso? Isso. Veio mais de fora para dentro. Mas para vir de fora para dentro, algo dentro tem que ter semelhança. Lá que de vez em quando, Deus de Chico Xavier interno, aquela centelha sabiente que todos nós temos, independente de raça, de cor, de opção sexual, de partido político, essas coisas todas. Entende, filho? Lá de vez em quando, essa centelha deixava-se a se transparecer, transpassando o ego. E assim, trazia todo aquele ensinamento moral em forma em júbilo, em forma em sintonia, em forma simbiótica como um Emmanuel, em forma simbiótica como uma Meimei, em forma simbiótica, como um Bezerra, Humberto de Campos e outros por aí. Olha a diferença. O que é forma simbiótica? Estudo que é isto. É unido. Era uma coisa só. Era um senso comum só. Sem um mínimo milimétrico de diferença, de vibração e de conceitos nas coisas puras e sublimes do amar incondicional puramente. Agora, só mediunizado. Só mediunizado é outra coisa. Só mediunizado, os médios vão botar um monte de pestilho, um monte de coisa. E mesmo assim, sai coisas boas e livros bons dentro de um tempo e de um momento. Só mediunizado envolve muito mais a inteligência e alguns reflexos de sabedoria. Já arcanalizado, se dispensa a inteligência e envolve muito mais a sabedoria com alguns reflexos da sapiência divina, o todo do macrocosmo, Deus consciente. Que fique bem claro para os filhos que gostam de encher a boca que eu estou sendo canalizado a diferença. E se coloquem no seu lugar com humildade. Porque mediunizado, canalizado, todas têm uma grande e um grande trabalho a ser feito ou feito. O velho só está dando esse exemplo porque também envolve mediunidade. Então, canalizado é um processo muito mais anímico do que mediúnico. É sua alma saindo para fora, saindo, ultrapassando, transpassando o ego. É tornando seu espírito, que momentaneamente no corpo físico é temporal, abençoado pela alma imortal, ao ponto de, em letras, em percepções atemporalmente, no relógio físico de vocês, as palavras serem e se terem imortais. Está entendendo, meu filho? A coisa é sutil, mas é muito profunda e ao mesmo tempo muito clara. Nossa. Aí talvez alguns falem, mas o Benedito está falando que os livros mediunizados é ruim. Pelo amor de Deus. Eu não falei isso. É. Eu só estou dividindo as coisas para ver como é divino a alma humana. Será que o divino externo crucifica o outro mesmo divino, que é a mesma coisa interno de vocês? Ou ele revifica? Cristo já diz isso. Vós são deuses. Se eu estou errado, eu vou me apoiar em Cristo. Porque o Cristo já fala isto, o Buda e os grandes sábios, mentes crísticas, traz a mesma coisa. Que não é o caso de Benedito, que não é uma mente crística. É apenas um preto velho, Benedito de Aruanda. Está entendendo, meu filho? Então, há uma diferença. Então, preto velho, mas eu li um livro, ele é tão lindo, ele é tão lindo, ele é tão lindo. E ele foi totalmente mediunizado, eu sei o disso, Benedito. Porque o meu mentor me falou, que coisa linda. Quem conseguiu fazer isso, mérito dele. Quem canalizou, mérito nosso. Está entendendo, meu filho? Isso. Agora, senhor. Perdão, meu filho, continue. É que o velho, muita vez, só sabe como é que é, velho. Não, é só abrindo um parênteses, porque o senhor falou de livro e tal, e aí me veio à cabeça aquele livro Abismo, uma conversa que um amigo espírita teve comigo. Ele falou, nossa, eu tô desconfiado desse livro Abismo, porque o cara falou que ele encontrou com o arcanjo Gabriel e é... Ele disse mais ou menos nessas palavras, é fisicamente impossível que um espírito daquela elevação encontre com um arcanjo e converse com ele. Meu feio. O que, que o senhor pode ensinar nesse sentido? Então Jesus Cristo não esteve sobre a terra. Ah lá. Então Buda não se materializou. Então Jesus não mediunizou o Nazareno. Está respondido. Tá certo. Então é possível sim uma pessoa... É possível sim. Tá certo. Meu filho, é muito triste isso. O nego não está falando mal desse espírita não. que deu esta colocação. Não. E o nego também não está aqui para corrigir ninguém. Claro, claro. Este médium até escreveu umas coisinhas, o nego vai falar não do médium, mas do ponto de vista do nego, sobre o que ele andou escrevendo. Mediunizado, não canalizado. Tá. O homem... Eu vou usar minhas palavras, viu, meu filho? Dão nomes metratons, arcanjos e querubins. É. Negro, respeita. Mas o sentido que eles têm não é para agraciar em cumplicidade a grande maioria a esses seres, com lealdade. O sentido que a grande maioria, infelizmente, ainda tem é para criar indiferença. para dizer que o meu metratron que eu adoro é mais superior do que o querubim que tu ama. Tá. E assim, quando é disfarçosamente, eu não estou dizendo que é o caso desse espírita. Não, não. Eu tenho que falar para todo mundo que é assim que pediram para mim dizer. Não posso falar só para ele. Tá certo. Eu não estou julgando-o. Eu estou apenas dando o meu ponto de vista, como estou respeitando dele. Isso. Então, dentro do meu ponto de vista em Guinhonhante, meu filho, as pessoas começam a rotular, classificar, possuir, impor. É assim que funciona ainda na mente das pessoas. Quem ama está pouco se lixando o nome que vocês dão. Quem ama já é um estado de plenitude. Porque se ele, ou eles, ou quem realmente acredita que um anjo não pode ir lá nas profundezas do umbral, então não é anjo. É. Já está limitando o anjo. Porque os atributos que se dá a anjo é praticamente sublimes. Isso. E se o sublime anjo não pode também ser e sustentar quem ele é nas trevas, realmente o ego dele deve estar em alta. Está entendendo, meu filho? Sim, sim. Então, se nós fazer um link, posso fazer um link? Sim, sim, um link. Vamos coligar com a mediunidade, é a mesma coisa. Esse tipo de coisa que atrapalha nós. É. Aí as pessoas ficam dizendo, não, anjo não pode aparecer. Não pode aparecer para o André Luiz, que o espírito falou que viu, e o médium fulano de tal escreveu, não pode, porque é o anjo, que é isso? É um arcanjo, né? Não, não pode. Olha aí, arcanjo, melhor ainda. É, porque arcanjo está lá pertinho de Deus. É o escudeiro, né, filho? É. Então foge a lógica. Entende, meu filho? É a mesma coisa chegar e dizer, olha só, como agora vai inverter as coisas, não em sentido de luz, mas em sentido de qualificação que os filhos dão. Eu trabalho, já disse isso, graças a Deus, há muitos anos, mais com Jesus do que com os preto velho, com os meus meninos, graças a Deus. Eu amo esses meninos. E tem meninos que têm a mesma luz do preto velho que vos fala, mas trabalho como Exu, porque o título Exu não é diminutivo. O título Exu, para nós, é uma proposta para servir. E as pessoas têm como níveis e subníveis. Está entendendo, meu filho? Sim. A luz que o nego fala, até foi falado isso também pelo José Pinta, é fazer algo perfeitamente e ter o divino perfeito em si. Então, tem muitos Exus que trabalham nas trevas e nos umbrais que podem, sim, fazer no plano astral o mesmo trabalho que o preto velho faz, numa forma exímia, porque eles fazem perfeitamente, podem, e podem manter aquela frequência continuamente, sem fazer esforço. Sem fazer força. E sem impor situações aos outros. A não ser expor como eles são, seres iluminados, deuses. Mas as pessoas não entendem isso. O Exu tem que estar encrajurado nas profundezas do inferno. Está entendendo? O nego não está citando o nome de Exu, para mim é todos. Porque o nego ama todos os meninos e as meninas que trabalham com ele. Graças a Deus. O povo que trabalha formoso é o povo do Exu, que o nego ama demais. O nego já disse. O nego pode até não vestir a camiseta de outras entidades. Agora, de Exu, eu defendo sim. Porque eu trabalho com eles, muito sem como é que funciona. Os outros, cada um cuida de si. Não que Exu precisa do nego para proteger e defender. Tá claro isso, filho? Sim, tá claro. Mas chega de ignorância, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né, filho? Nossa. Agora, o senhor já... O senhor já, obviamente, já ouviu falar desse livro, o senhor mesmo já apontou, o livro que chama Abismo, né? Sim. Do André Luiz. E ele fala desse arcanjo Gabriel. O senhor já viu ele, já conversou com ele, esse arcanjo? É feio. É muito interessante. O conceito que o nego tem de arcanjo é um pouquinho diferente do conceito que os filhos têm aqui na Terra. E que ele levou... Deixando claro que o nego velho está usando o nome arcanjo, porque é assim que os filhos entendem. É. Mas vamos dizer assim. Uhum. quando mais a alma evolui, ou melhor, a alma já é evoluída, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. Mas simbolicamente, como os filhos entendem, como mais o espírito evolui, se transparece perante o que ele é, Deus, mais o que já está nele se transparece. E o que já está nele é exatamente tudo em campos energéticos, em ondas vibracionais, ou o nome que vocês quiserem dar, no sentido eminente. Iminente de energia. Emanar é uma coisa, iminente é outra. Emanar é uma coisa. Iminente é algo que sai de dentro. Entende, meu filho? Sim, sim. Já é, que já estava. Então, um anjo, para Pedro Velho Benedito, já não é um ser espiritual, é uma consciência. É uma mônada. Nossa. Eu estou comparando com uma mônada, porque é o mais correto. E quando ele quer se mostrar para nós aqui, aí ele se personifica. Como Jesus demorou mais de 2000 anos calculado terreno para mediunizar um grande espírito carnado, que foi o Nazareno, Cristo Jesus. O Jesus que eu estou falando que demorou 2000 anos foi um Cristo cósmico, planetário, alguns dizem assim. É. Isto não é balela, é história verídica da espiritualidade. Nossa. Olha o trabalho que deu. Mas por que, que ele demorou tanto assim? Respeitando as dimensões intercaladas. Porque será que se ele fosse um corpo único, vocês nunca pensaram nisso? Nunca pensamos, hein? Demoraria tanto assim? Ou será que ele era um corpo muito maior, cheio de vida, com subvidas e subvidas e subvidas e subvidas, que teve que demorar tudo isso respeitando as leis de outras dimensões? Olha que coisa ainda. Pensem nisso. Será que o Cristo cósmico é um só? Ou é uma coletividade de muitos num só? Será que os anjos é um só? Ou já é um começo de uma coletividade em um só? Nós somos deuses. E como bons deuses, somos semeadores e co-criadores em co-criar, arrastando bem o ar eternamente, porque este criar não termina, infinitamente. Isto é opacamente a forma que este peito velho, Benedito da Ruanda, tem de um anjo ou de um arcanjo. Dentro do que as pessoas acreditam. Vai estar falando anjo, arcanjo, como os negros acreditam. Eu só estou tentando criar correlações, referências, porque eu não estou aqui para agredir fé nem crença de ninguém. Ah, mas a minha avó sonhou que o anjo estava no lado da cama dela. Sim, estava mesmo. Ah, mas o meu filho disse que tinha um anjo voando no quarto. Tinha mesmo. Ou o anjo de vocês é limitado? Está entendendo, meu filho? O anjo de vocês é aquele anjo que só fica sentado lá no fofinho, em cima das nuvens, né, filho? Não é isso, não. Até pode estar, mas ele é anjo. Ele é livre, é liberto. Porque o amor é amplo. Entendem, meus filhos? Mas é de se entender isso, porque até hoje tem gente que tem uma entidade como caboclo, e o caboclo vai ser eternamente. Ele não pode se transfigurar num médico, porque é caboclo. Então dá para entender o porquê que os filhos têm isso com os anjos também. Mas aquele ser que o André Luiz escreveu no livro, o senhor nunca chegou a encontrar aí no mundo espiritual? Meu feio, se você vai, tô falando pro jubandista e também não tô levantando a bola do jubandista, viu? Ai, ai, ai. Se você vai para Aruanda, o que você vai mais ver lá é anjo. Como vocês colocam aqui. Como vocês colocam aqui. Como vocês colocam aqui. Então, estudo o que o nego colocou como anjo, estudo agora que o nego falou como vocês colocam aqui. Tá. Tem muitos preto velho, muitos, que não tem mais corpos. O mais próximo, para vocês entender, de uma consciência de um preto velho que se manifesta lá na tua casinha de Umbanda, estou falando para quem ouve, lá no terreiro de luz, santificado em nome de Deus, amor, da nossa sagrada Umbanda, como de outras religiões e filosofias, noutras egrégoras e noutra transfiguração dentro de arquétipos que os filhos dão, na imensidez que tem aí, pode-se chamar de início de um formatar organizado de multiversos. Pensem nisso que eu estou falando, para ver o quanto vocês são divinos, o quanto tem que se rever se nós viemos por caridade ou se nós viemos por amor, pela mesma sintonia do amor que tem dentro de vocês. Pensem nisso. É um toquezinho do Benedito Daruando, de cabeçudo. Um toquezinho? Toquezinho mesmo. Não dá pra tocar muito forte, né, filho? Tô aqui pra guiar ninguém, não. Entendi. Olha, agora, tem um pensamento aqui na minha cabeça, desde quando o senhor falou esse nome, pedindo pro senhor falar de uma situação com essa entidade em específico, quando o senhor falou de Crispim. Sim. Então, desde aquela hora, vem assim, olha, peça ao Preto Velho que diga algo sobre Crispim, uma não, feio, situação. O nego teve a infelicidade de dizer que é uma entidade que vem neste médio. Ah, lá. Eu posso até falar, desde que os fios que escutem aí, entendo que Crispim não é do médio. Não, isso não. É de todos. Uhum. Crispim é uma consciência mais elevada dessa que vos fala Benedito de Aruanda. Isso, senhor falou. Mas os conceitos de elevação, eu acho que já ficou bem claro que é diferente de como vocês têm aqui. É proposta, é ser, é autenticidade, para ficar mais simples. O guardião Senhor Sete Encruzilhadas falou também que o Ere e Ariri era muito elevado. Sim, é a mesma coisa. E o Irei e Ariri, para mim, é uma mônada. É comparado a isso. Nossa. Mas a diferença, meu filho, que para vocês entenderem o que é mona, de uma forma com o pé bem firme no chão, o que mais se aproxima da realidade não é as literaturas espiritualistas nem espíritas. Palavra de Benedito de Aruanda. O que mais se aproxima, o que pode aproximar os filhos de uma realidade similar, é misturar, num sentido alquímico, dentro de tudo que já foi falado por muitas entidades nesses áudios aí, muitas, todas elas envolvendo moral, ética, amor, junto com a mecânica quântica. Nada. Aí vocês vão chegar mais ou menos próximo do que seja um Crispim, um Ariri, talvez outros vovôs, vovós, caboclos que se manifestam. Aí vocês vão chegar mais ou menos próximo, mas já vai dar uma noção muito linda, ao ponto de enxergar uma estrela sem ficar cego com seu clarão. Entende, meu filho? No... Vocês são semeadores de vida, uhum, e propulsores de realidade para outros seres em vida se realizarem. E criar o realismo na mesma vida. É um contínuo. É como, sabe aquele disco vinil? Sei. É isso. Imagina, meu filho, que um Ariri é um vinil. Imagina que alguns caboclos que chegam no terreiro de vocês que escutam, ou aquele caboclo que já deu passe, o marinheiro, o baiano, o xingano, o Exu, o Orixá, o Preto Velho, o Ogum, o Xangô, o Oxóssi, Ananã, o Oxum, Iemanjá, Iansã, o Oxan, o Odé, o Otim, o Bará, entende? A Opá, e assim vai o Oxumaré e os outros, os orixás em si, entende? É. São assim, um venil, ou alguns são, entende, filho? Tá. Tem várias linhas naquele venil, correto? Sim. Para passar a agulha. É. Só que, perto do eixo do vinil, perto do centro do vinil, até a primeira e a segunda faixa, não é isso? Isso. A segunda música, a primeira e a segunda música, do centro para o externo, existe o tempo. Existe a velocidade que vocês conhecem da luz. Dentro dessa velocidade, todos esses nomes que eu disse, outros que o velho não disse, pela ignorância minha e talvez também um pouquinho de limitação do médium, eles se fragmentam em quantidades incalculáveis na mente humana. E, ao mesmo tempo, mesmo sendo dentro dessas duas faixas, existem outras linhas para tocar música, não existe? Sim. Digamos que a música é a vida. E digamos que cada faixa que toca música é a eternidade. Cada música vem de uma faixa, de um risquinho dentro de uma faixa, correto? Sim. Então, cada som, cada nota, cada ruído é uma realidade. Olha só, é infinito, entendeu, meu filho? Nossa. E olha que eu estou falando de algo extremamente microscópico. Eu não estou falando de todo o disco. Recém eu falei de duas faixas. É verdade. Aí nós saímos, eu estou pulando muita coisa, eu peço perdão aos filhos pela ignorância deste preto velho Benedito. E vamos mais para fora do disco. Aonde, não porque o tamanho dessa faixa musical seja maior, porque a música até pode ser menor em si, mas o tempo já não é conhecido como se conhece aqui. A velocidade da luz já não é a mesma, porque talvez nem tenha luz nas polarizações que se conhece. Talvez também nem tenha as vibrações conhecidas em ondas e nem substâncias elementares essenciais dos corpúsculos elementares formatadores da terceira e quarta dimensão. E lá nessa faixa também tem um ariri. Será que ele é mais puro do que a primeira faixa perto ao eixo, ao miolo do disco? Não. Ele só é adaptável àquela realidade. Aí naquela faixa, não vou explicar sobre todo o disco, viu, filho? Aí aquela faixa que o nego está falhando agora, o tempo já é diferente. O tempo é mais atemporal do que temporal. Só isso já modifica todo tipo de realidade possível, entendível e compreensível ao que vocês acreditam. Acontece o quê? No mesmo risquinho que formata essa faixa, que já está entrando numa atemporalidade, tem um som. E no mesmo ruído, no início do ruído, no início de uma subpartícula subatômica etérica, se fosse comparada à quarta dimensão, já existe trilhões e quadralhões de realidade. Está entendendo, meu filho? Meu Deus. É infinito. Então, como é que vamos julgar o que é ser eterado? Não dá. E assim se vai fazendo eternamente. E olha, meu filho, que esses sons se entrecruzam porque fazem parte do mesmo disco. E se o disco tiver faixas intermináveis? E como vórtices, um disco adentrasse o outro em todas as dimensões imagináveis. Dá para entender isso? Não dá, não. Então, pensem. Eu acredito que alguns vão entender o que eu estou falando. Tem computação que faz isso de uma forma muito precária. Ao ponto que se você conseguir botar vários vinis, como o nego está falhando, de todos os lados, vai se criar um ponto. Que se for enxergado à distância, é um ponto. Que se for enxergado de cima, é um círculo. Entende, filho? E assim vai, como vórtices coligados um no outro. Mas agora vem o que interessa. Eita. Isso estão permitindo o velho falhar para fazer o fio pensar. Vamos lá. Entre a terceira e quarta dimensão, tem subescalas vibracionais. Entre essas subescalas vibracionais, que são formadas pelo som, ou vocês chamam frequências perceptivas ao espírito, não é isso? É assim. Se chama de dimensões, não é isso? É assim mesmo. Aí está dando outro nome. Uhum. Dimensões, então, para não dificultar o entendimento dos filhos. Tá, obrigado. Entre os sons, um e um outro, entre o grave e o agudo, pode tornar um ruído. Este ruído é uma contraparte multidimensional, que a ciência chama de multiverso. Este multiverso pode ligar o eixo de um disco vinil com outro disco vinil de uma outra realidade totalmente contrária à sua. Universos paralelos. Uhum. Olha que coisa linda, é o infinito, né, filho? É lindo. Isto é Umbanda. Tem filho que diz, ah, já vem o Petuvec já achando que eu não entendo nada. Umbanda é ciência. Ciência também. Quem não quer estudar, não estuda, tem problema. Uhum. Tem problema nenhum, né, filho? O velho não está obrigando a ninguém. É, mas tem. O que o nego veio trazer para os filhos entender, até para os filhos pensar bem. Vocês falam muito de nona, décima, 3D, 4D, 20D, não sei em quanto D. Da nona dimensão, da quarta dimensão. Eu tenho a quarta dimensão, não tem? Tem. Se eu falar para você, por mais que tenha muita gente que vai dizer, ixi, Peito Velho até então talvez falou bonito, talvez falou feio e terminou falando uma bobagem. É. Que seja, não estou aqui para agradar ninguém. Mas na quarta dimensão, tem também escalas até a quinta dimensão. E se eu falar para você que alguns seres que se manifestam, que vocês dizem que é os bam, bam, bam, mestre não sei do quê, que o velho já disse, não gosta muito dessa coisa de mestre, mas comigo, uhum. com os outros que já se chamaram de mestre, o problema é deles. Sim. No Tegégula aí até me chama, uns aí, não sei por que me chama assim, faz 300 decretos, sei para quê. Tudo bem, não vou entrar em detalhe. É. Então, meu filho, começa aí. Se o nego dizer que uns são da nona dimensão, intercalada entre a quinta realidade. O velho procura falar realidade, não dimensão, porque até os conceitos dimensionais de vocês é muito distorcido. Então eu não estou aqui para estar trazendo verdade, o velho já deu uma pista. Misture tudo que vocês sabem da espiritualidade com a ciência que alguns chamam de mecânica quântica. Aí vocês vão chegar um pouquinho aonde o velho está tentando dizer. E é uma verdade, meu filho. O espírito, os mesmos caboclos, o mesmo Peto Velho, os mesmos doutores espírita da corrente espírita estão muito envolvidos às ciências da Terra. Uhum. Então não tem nada de novo que o Nego está falhando. Então, meu filho, quando os filhos falam assim, quinta dimensão, é como se escravizasse todos os outros da quarta e da terceira. Uhum. Como se fosse um ar de superioridade, não é isso? É mesmo. Sabia que isso é estranho, filho? Tá até diri? É diferente. Nós ficamos olhando assim, admirando. Mas tudo dentro do Shell Time. Tudo. Poxa, talvez alguns não entenderam por que o Nego falou dessa intermediação da quarta para a suposta quinta realidade, que é assim que eu procuro dizer. Até vou dar um nome mais bonitinho. Realidade de expressão do divino. Nossa. Fica mais bonitinho. É. Não que eu estou dizendo que é melhor. Se quiser chamar de quinta dimensão, chame. Mas se vocês tiveram o suposto ser da quinta dimensão superior em essência do que o da terceira, já botou tudo por terra. Já falou bobagem. Estou falando da essência. À vontade, meu filho. Porque até nesse acho que tá bom hoje, né, filho? Tá ótimo. Eu tô gostando de me fazer ouvir pelos filhos, pela caridade, quem aguentou até agora, né, filho? É uma bênção de Deus. Tem que ver essa também, que é quem aguentou até agora, olha. Muito obrigado, viu? O pai Joaquim. Todos vocês, eu amo todos os vocês. O pai Joaquim de Aruanda falou em níveis assim: olha, o Preto Velho, filho, é o personagem. E não é o ator. Sim. Então, podemos dizer também que até nas outras dimensões existem os personagens. Os personagens e os atores. Entendi. Entendeu? Aqui, eu estou como personagem nessa dimensão. Uhum. Na quarta dimensão, eu estou como personagem. Talvez numa jota aí que não vem ao caso, eu também estou como personagem. Eu não trabalho só nessa realidade de vocês. Lógico, lógico. Aí tem uns que vai dizer, oh, Peito Velho é ascensionado. Não é bem, se quiser chamar, chama, mas eu não me sinto essas coisas, não. É. Ou pelo menos como alguns dão o sentido desses nomes. Qualificação, né, filho? E no que corresponde à nossa busca sobre entender tudo isso que o senhor falou, na questão 10 e 11 do livro dos Espíritos, quando ele trata de atributos da divindade, ele explica rapidamente sobre isso. Quando Kardec pergunta assim, olha, Pode ler, filho. Quer ir? vou ler se o senhor me permitir. Eu estou lhe pedindo, quando diz pode ler, eu não estou lhe mandando, eu estou simplesmente lhe instigando a fazer chá de caridade para todo que vos ouve. Inclusive eu aqui que estou aqui para aprender. À Vamos. vontade, meu neto. Ele diz assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos dizem assim: não, falta-lhe para isso um sentido. Que é o que o senhor também disse, né? Sobre Sim. a impossibilidade nossa de entender muitas vezes, porque nos falta a habilidade de interpretar, né? Mas não quer dizer que vocês não entendam que também eu possa ter gabarito para explicar algo. Por isso que eu estou aqui atuando. Ah lá. Está entendendo, meu filho? Sim. Mas atuando com amor. Não com fingimento, querendo ser mais do que vocês, porque eu sou vocês também, que é isso. À vontade. E depois, na 11, existe uma correspondência com o que o senhor sempre fala, tudo com o tempo. Mas olha a pergunta de Kardec. Um dia, será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E então os espíritos respondem: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Sim, para não dizer vocês vão se ver no espelho. É isso. É verdade, filho, não estou brincando, não. É isso. Mas se você ler, sentindo o que ler. Agora, se você só ler, talvez você vai fazer um monte de firula para um dia chegar nisso que o nego está falhando. Não é uma questão que o nego está certo. O nego só está interpretando perante o que você leu e o que o nego sentiu. E também não quer dizer que o nego sentiu é o correto. Pense e sinta também. Pensar e sentir. Sinta as palavras dentro de vós mesmos. Porque ler bonito é bonito. Agora, sentir o que ler é maravilhoso. Nos torna a escrita em ação realizante na nossa vida e assim, se vocês desejar, na vida do próximo, dos seus semelhantes também. Agora, o senhor falou bastante sobre física quântica, Meu mencionou filho, várias vezes. quando eu falo física, é tudo misturado, meu filho. É muito interessante isso. O nego até pede agora a sua caridade, porque já está chegando um horário, não por o horário físico, mas o horário até para o psiquismo do médium não atrapalhar, tem mais uns 6 minutos. Eita, Ó, então. meu filho. Então o nego só vai explicar bem rápido isso. Quando o nego fala de física, essas coisas, é para instigar, não é para obrigar as pessoas. Não, claro. Entende? A Sim. maior física quântica é a vida. Então estude-se. Mas se também levarmos para o lado da física, para quem gosta deste contexto, que não é que não quer dizer que quem não gosta não vai evoluir. Que eu já deixei bem claro que não é questão só de intelectualidade. É questão de verdade, de amor e de justiça, que é algo que o hino da Umbanda já fala 300 vezes. Consigo mesmo, amor, verdade e justiça consigo, para ser autêntico com o próximo e com seus semelhantes também. Apesar que o próximo é você mesmo, mas cada um pensa como quer. Então é neste contexto. Eu só instigo as pessoas. À vontade, meu filho, que meu tempo está curto. Sim. Sim, e a gente que às vezes estuda só um pouquinho também, a gente sabe e ouve falar que no nível da mecânica quântica também condiz com o que o senhor falou, que a nossa intenção, ela detona assim transformações de energia e informação e organiza sua própria realização. É igual o senhor Einstein vem. já fala isso. Ah lá, igual o senhor vem falando. Einstein já fala isso, meu filho. Albert Einstein. Que também o nego, quando ele estava encarnado, obsediou a cabeça dele, mas isso é outra história. Ele Olha. está brincando, viu? Não, não, Quando claro. diz o nego, é um preto velho da faixa vibratória de Benedito. Não é o mesmo que vos fala. Ah, entendi. À vontade, meu filho. E obsediou, o senhor fala assim, É, de maneira intuiu, figurada. inspirou, como vários outros médicos aí. E outra. Isso até antes da Umbanda e com a Umbanda também, que tem pessoas que a gente não. Pessoas que têm que estar tocando de roupa, nós não nos preocupamos com essas coisas, não. Que bom que ele teve a decência de botar no papel as coisas. próximo da realidade. Uhum. Próximo. O senhor... Para ajudar outros aí a colocar mais próximo ainda. Uhum. Então o senhor poderia... A gente já está caminhando para o fim. Sim, tem uns minutinhos agora. Não que se passar vai atrapalhar, mas como eu estou aqui servindo, eu quero te servir com autenticidade, com a mesma autenticidade que o médium pode, através da opaca mediunidade dele, que é assim que ele fala, servir também. Tá bom. Sendo legítimo, né, filho? Autêntico. Vontade. Conta um trabalho que o senhor fez no mundo espiritual, uma situação com um erê com o Crispim, se possível. Com o Crispim, infelizmente, o véio é muito grande. Acho que foi um trabalho muito complexo. Uhum. Foi muito pouco, mas os que foram, foram muito complexos e o nego é ignorante. Uhum. Para falar de um tempo curto. Tá certo. E até para, repito, o psiquismo do médium não atrapalhar. Uhum. Tipo assim, inventar coisinha que não é. Vou falar tá bem certo. Claro. Não, tá certo. Entende, meu filho? Uhum. Mas o nego pode dizer que as entidades crianças trabalham com amor puro baseado no afeto. Nossa. E o afeto é uma sensação elementar, primordial. Procure um dicionário, vocês vão ver, do ser humano. É nata do ser humano. As afeições vêm depois. O afeto já é. Que Deus nosso Senhor, Jesus Cristo, e o Cristo que eu falo, é um que passou e ainda está dentro de vocês. Porque Deus nosso Senhor, agora estou falando de todos que me ouvem, uhum. assim posso me abençoar e assim nos abençoe. Graças a Deus, né, meu filho? Graças a Deus, vozinho, muito o senhor não obrigado, quer... Muito obrigado, viu, senhor Jeff, mais uma vez. Fica muito com obrigado Deus. Pela oportunidade. E... Saravá Umbanda. Saravá Umbanda. Salvo o povo de Aruanda. Graças a Deus. Deixando bem claro que o nego preto velho Benedito está falando para os filhos se autoestudar. O filho sabe por quê? Eu precisaria da sua ajuda. Muito obrigado. E o velho vai recorrer aos universitários, né, filha? O velho está brincando. Então voltamos à seriedade. Os universitários são os pretos velhos que estão aí com o senhor. Os amigos aqui que estão me ajudando. Cheirando a minha cabeça. Vai estar brincando com todos os filhos que escutam, porque fica gostoso assim, sim, é uma sim. conversa de amigos. Isso, isso. Eu não sou professor de ninguém, nem amigos. Então, meu filho, por que é difícil? Porque ninguém, tá, isso eu posso falar, consegue ascensionar sozinho. Aí que entra aquilo que o velho diz, que o velho é mexer com conceito. Deixando bem claro que o nego preto velho Benedito está falando para os filhos se autoestudar. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantu Babá. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantu Babá. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantu Babá. Olha meu São Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantu Babá. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantu Babá. Cante no catulé, ele tá capunga. Olha viva meu São Benedito que vem, olha no teu jacutá. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantu Babá. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantu Babá. Grande meu caçulé, ele tá capunga. Olha viva meu São Benedito que vem, olha no teu jacutá. Olha meu São Benedito Babá.